Alterna apenas modo charge e depois modo alfa e apaga. Fazer um toque, né? É, deu uma verificada, ele tá alternando aí essas funções. Tá. E agora? Só um momento. Agora estabilizou, mantendo 080. Muito obrigado. Guiador 24, confirma ingresso esquerda, portão 1. Guiador 24, esquerda, portão 1 e para acionamento chama a torre, o que 18-6. Sente, à esquerda para o portão 1, acionamento, torre 18-6, grato. 8. Bruno 08, obrigado, boa noite, acionar 63 no 3. Controle Salvador, boa noite, eu, Janar 6313, saiu Leda, cruza 1200. Janar 6313, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 360, serviço de vigilância. Processão 360, autorizaria Leda, está presente? Voe Leda 6313. Correto Leda, Janar 6313. Boa noite, que é formação Alfa, objeto 57 para mim. Sabe 57 no meia. Identifique, chegada Mari. Isso, 050. 050, identificou 57 para mim. Pode voar, tá? Voe, tá? Obrigado. Porta mesmo. É o querido táxi, confirme 124 a bordo? Não, 124, com muita gente, 24. Ah, ok, 24. Livre táxi via Pátio Índia, até o ponto de espera, chama para poder colar. Chama lá. Salvador, boa noite, 3305 Alfa. 3305, acione identificação. Chegada Mari, desça e mantenha o 070. O 070 no sentido da Mari, 3305. O senhor está com qual velocidade, 3305? 250 com foco solicitado. Voe TAP. Direto TAP, 3305. Salvador, muito boa noite, 3178, informação alfa. 3178, identifique, chegada Mari, desse mantém o 080. Passa. Para o 080, IDM, TAM 3178. Salvador, 35, 5 no 5, ponto de descida? 35, 5 no 5, desce e mantém o 090. 090, 5, 5 no 5. Fiscal de pátio, solo, câmbio. Índia Mike Alpha, desce e mantenha o 050. 050, Índia Mike Alpha. Sete no meio da Webjet, desce e mantém 3.000 pés, 1020, ajuste, correção 1099. Bom, 1.019 para 3.000 Webjet, fique sete valer. Boa noite, voo 1074, informação. Fala, torre. Voo 074. 074, aguarde 4 Guarulhos, 1 minuto. Aguarde. Abaixo de uma centena, o Web está reduzindo para 350 nós. Sem problema. Ou. Tive decolagem, passaria do 160 graus, 1 graus. Decola, passaria. Três 305, desce a 4.000 pés, ajuste no 019. 4.019, 3.05. 6178, desce e mantém o 050. 55 no 5, desce e mantém 4.000 pés, ajuste no 019. 4.000 com 019, vira com a cidade de Vaduna? Agora não dá não, mantenha a voz. Ok, então, mantém. Câmbia 313, chama Centro Recife, 1251, alterna 13325. Centro Recife 251, secundada 3325, Oceana 6313, obrigado, boa noite. Boa noite. Índia Mike Alpha desce a 3.000 pés, ajuste no 019. 3.000, Índia Mike Alpha. Web 57 no meio, 2.000 pés, após ETAP Duna, autorizada final no 0. 2.000 após ETAP Duna, final da 1.0, obrigado. 1.023? 1.019 agora. 19, obrigado. Só mudou muito, boa noite, eu passei do 2224, perfil da Mombo Froti 2500. Parei do 2224, sobe e mantém o 350, serviço de vigilância. 350, quando possível poder coordenar a proa do destino, por gentileza, para o 2224? Gente, aguarde. Ele. Tomador, azul 4209, já foi justamente. Zero vai ser a... Momentinho só. Cuidado, para Confins 300 nível, via Pesulo 10, depois Bridge, Pesulo 16, decola da 10 com curva direita, saída da Euleda e depois Rua Bridge, aciona 5164 e controle 120 da 8. Então vai ser o número 3, mantenha a trajetória agora e aguarde vetoração. Ok, mantenha a guarda. Passarei 2224? Prossiga a sua escuta. Vou em Juazeiro. Boa, obrigado. 0800, está 3178. Isso é o 050, 3178. Descenda para 050, está 3178. 3305, 2000 pés, segue como número 2 na aproximação. 2000, seguindo leve, 3305. Trip 55 no 5, desce e mantém 3 mil pés. Desce e mantém 3 mil, 55 no 5. 11, information alpha, start up, push back. Stand by to copy 1 minute, please. Copy. Right. Okay, clear to Madrid for level 390 via Upper Whiskey 50, then Mossoró, then Upper November 866 according to your flight plan route. After takeoff, turn left to Momo departure and Gebit transition. Squawk 5152. Control is 120.8. 9 vai ser o número 4 na aproximação. 2209, tá 3178. 55 no 5, desce a 2 mil pés. 2055 no 5. Faz 5? Let's have another 5152 is the code, the report ready to push and to start. Pode ir lá, vou push. Vai. Ok, call back. 074, copia. Passarido 2224, chamo Centro Recife, 12685, alternativa 12545. 12545-2685, obrigado. Trip 55 no 5, esquerda pro 160, autorizada final no 0. 160, autorizado o trip 55 no 5. 3174 da TAM, desce, mantém 3 mil pés, ajuste no 0 no 9. 8. 3178, confere. 3000, 10 no 9, o ajuste. 3000 pés, 10 no 9, então 3178. India Mike Alpha, desce a 2000 pés, reporte para prosseguir a descida visual. Deixa eu usar os 700 reais, estou tirando o escalamento, descendo para 2.000. Estou escalamento, já mais alto. Mike Alpha, plano modificado ao 1 no 0 de minutos, desça a 1.500 pés, ajuste em Salvador no 0 no 9. 1.500, mais alto. 3305 da TAM, complete final, chame torre no 8.612. 18.6, boa noite. Boa noite. 178, 2000 pés, 180 nós na velocidade. 2000 pés, reduzindo para 180, até 3178. Final, aguarde de duração de pouso. Perdão, 3 Azul 14 aeronave está pronto, pode esperar. Sente manter a posição. Manter a posição. É visual com os tráficos no final. Trip 55 no 5. 55 no 5 da trip complete final. Chame turno no 86. 18.6, 55 no 5. 5 no 5, interceptando o NOC, informará a FLE. Sente, é pode passar um símbolo. Formará o 55 no 5. Sete solas 1-3, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Pois Alfa aqui do Pátio 3, né? Me escuta. Alfa antes da Juliette até o Pátio 3, mantendo escuta 5-7-1-6, livrou. 3-3-0-5, livre pouso, vento 1-6-0, graus 1-0 mais. Livre pouso 1-0, tá 3-3-0-5. É, linha mais Alfa, muito boa noite. Salvador, Europa, Ciro, 8-4, Stanley, deve depositar. Tá firme? Europa, Ciro, 8-4, push start, start, 11. Ok, eu queria te push back inside, eu posso taxi. Push start, approve, Europa, Ciro, 8-4. Oi, William Michael. Tá bom, vou fazer o William Michael. Michael, por possível. Duas vírus, tem uma três vírus aí do aeródromo, completamente visual, para pôr o 97. Ok, faça 360 graus no setor e espera aguardando para prosseguir final do 17. Ok, aguardando. 360 pela direita, ok? Negativo, dois altos tráficos aí na final da 10. Torre Salvador, Oxené 6224, autorização para Aracaju, ciência Bravo. Meia 224, ciência, guarda de corpo Aracaju. Torre Rio 5972, ciência da Bravo, autorização Galeão 380. Ciente Rio pro Galeão, aguarde 4 minutos. Só escuta. Torre Gol 1904. Consiga. Não, o senhor chamou a gente pra cópia? É, eu chamei 3 vezes, aqui agora aguarde só um pouquinho, só um minuto. 3305, Solos 15, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, não me escuta. Alfa antes da Juliette, da 3305. 57 do meio, na Alfa, próxima Juliette. Ok, a instrução é parte 3, ok? Ingressa então pela sua esquerda agora, esquerda, novamente esquerda, parte 3. Pela esquerda no parte 3, 57 no meio. Queria confirmar o vento para o tempo 55 no 5? Vento 1, 60 graus, 8 mais, autorizado pouso, pistão no 0, 55 no 5. Autorizado pouso, 55 no 5. Boa noite, torre, tanto 3178, passando o marcador externo, baixado e travado. Gente, número 2 na sequência, aguarde autorização de pouso. Gente, está 31178, na sua escuta. E o Web agora novamente à esquerda, ok? Esquerda, parte de carga aí onde está o rio, ok? Observe a sinalização. 57 no meio, para o parte de carga à esquerda, parte 3. Salvador, muito boa noite, aqui é o Sam Mike, a Hotel, pedindo autorização de reboque do gate 8 para a posição 12 remota do bate principal. E do 8 para remota aguarde, que estou com muito movimento agora no pátio, chame em torno daqui mais uns 15 a 20 minutos, ok? Gente, chamará daqui uns 15 minutos. Que Alfa possível final do 17, reporte Alfa. Alfa, para trás. No 5, solo 17, livre à direita, táxi Alfa, Kilo, parte 3, na minha escuta. 595. Pai Salvador, muito boa noite, total 9908. 9908, aguarde cota. Aguardando. Da Juliette, 3305. Pronto, aguarde. O trip de boa pista, confirme. E o 3505 está livrando. E o 3305 livre pouso, vento 140 graus, 109. Partilha do táxi, aeroparceiro iPhone. Já sei. O da Europa 084, eu clear to taxi via Juliet and April 1, correction. Via April 1, report on India, ready to take off. Mike Alfa, livre pouso no 7, 160 graus, 10 mais. Mike Alfa. 3178 arremeteu, instruções. Forte, 3178 arremete em frente, 2 mil pés, chama o controle 19 decimal. Correção 120 decimal 8, ok? 120 decimal 8, tanto 3178. 3054, 4209 azul, autorizado aliar e manter. Aliar e manter, azul 4209, na pista 10. Com 5 táxi autorizado, Alfa Kilo Pátio 3, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, 55 no 5. Autorizado, ponta 6. Está guardando o horário. Esquerda na proa 360, 3178. Mantendo 2000 pés, curva à esquerda, proa norte, TAM 3178. Livre de decolar, 1,60 graus, 8 mais. Livre de decolagem, 1,0, azul 4209. 3305, após a passagem da Aero Europa, vai ingressar à esquerda, portão 612, ok? Sim, após o Europa, 612, 3305. Prossiga ali, 200. Mike Alfa, seu solo 20, livrando o pátio, a pista estacionada para a caixa 2, né? Zero. Esquerda 270, 3178. Decola os 21 no controle 208. 208, 4209, boa noite. 074 agora, pra cópia? Escuta, não, 074. Autorizado Guarulhos, 360 nível na peso número 6, Belo Horizonte. Rio Belo Horizonte, decola da 10, curva direita, saída da El, Lida, depois veio a Bridge. Aciona 5160 e o controle 120, decima 8. Estrangeado Guarulhos 360, a presa no meia, Belo Horizonte, 30, decola 90, curva direita, Israel, Leda Bridge, 160, transponder, controle 208. Correto, chame para acionamento. Camarada. O Xané, 6224, a cópia. Verdade, a cópia, 6224. Autorizado Aracaju, nível 190, via Lotar, depois Aracaju. Decola da 190, curva à esquerda, na saída Lotar. Depois voa direto Aracaju. Aciona 5170, controle 208. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10, curva à esquerda. Saída Lotar, após Lotar Aracaju. Aciona 5170, 208, 6224. Correto, chama para acionamento. Pronto para o acionamento, solicita acionamento na posição 6224. Autorizado acionamento, posterior pushback, chama o táxi. Ciente, chamará 6224. Europa 084, you are clear to line up and take off runway 10, wind is 190 degrees, 5 knots. Clear to line up and take off runway 10, Europa 084, repeat the wind please. The wind is 160 degrees, 8 knots. Obrigado, line up and take off Europa 084. Rio 5972, cópia. Cópia. Autorizado Galeão, nível 400, ok? 400 via Aperuísque 50, decola da 10, curva à direita, na saída da El, depois Leda e depois voa Eudes na aerovia. Aciona 5167, o controle 1208. Autorizado 400 Galeão, decola da 10, curva à direita. Da El, Leda, Eudes, eu preciso 50, aciona 5167 na saída 208, 5972. Correto, confirmo nível 400, que chama para acionamento. Afirma, 400 chamarei, 5972. Total 9908, cópia. Ah, tem um processo. Autorizado para Guarulhos, nível 320, via Peruísque 50, voa com curva à direita na decolagem, saída da El, Leda e depois voa posição Eudes, aciona 5172 e o controle é 120, decima 8. Autorizado Guarulhos, no nível 320, via Peruísque 50, decola pela 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda após Eudes. 5172 no transponder, 1208, controle Salvador, já pronto para o pushback de acionamento, bate 3. Você tá pronto? Ah, firma pronto. Autorizado, chame táxi. May we maintain, may have to maintain 3000 after takeoff, Europa 4. Clear